você deseja para as pessoas? O que você deseja para as pessoas? O que você deseja para as pessoas? O que você deseja? O que você deseja? O que você deseja? Para as pessoas eu desejo harmonia, um pouco de paz, assim, que tá precisando, assim. Acho que é necessário hoje em dia. As pessoas estão meio agressivas demais umas com as outras. Acho que o ser humano precisa rever os conceitos dele, assim, principalmente nesse final de século. Tá precisando parar um pouco e pensar que ele tá violento demais, assim. Sejam mais unidas, né? É compreensão também. Eu quero ter mais consciência dos atos que cometem, né? E felicidade. Saúde, paz, amor e felicidade. Todo mundo seria feliz. Saúde. Ah, não sei. Muita paz e saúde. O bem. É o melhor possível. Paz e saúde. Paz e saúde, amor. Ah, desejo que elas se conscientizem, assim, de que não pode sujar as ruas. Ter educação, assim, tudo certinho. Muita paz, muita felicidade. Que as pessoas não podem, sabe? Desejam mal ao próximo. Desejo felicidade, tudo de bom. Eu que morro, que morro. E você? Felicidade. Também. E você? E você? E você? E você?